despejamento correto no pátio 5, 4 abortos, na Estrada Torre 1, no outro decimal meia dúzia, para o acionamento táxi e decolagem. Bom voo, Juliette Bravo Delta. Salvador, Web 58 em Mono, pronto no ponto de espera, DD. 88, ingresso a critério via Juliette ou Índia para o 03. 03, Juliette ou Índia, bom 882. Final de 2 milhas, Vitorinho de Vitorinho e Juliette, autorizado pouso pista 17, o vento 120 graus, 10 mais. Pouso 97, Júlio. Web 5811 tem livre decolagem da 10, vento 120 graus, 10 mais. Livre decolagem, pista 10, Web 5811. Juliette, autorizado, táxi, até o ponto de espera, reporta para ingresso no 7. Cover ground, American 90, 0. 90, go ahead. Yes, for gate number 10, they have information, Lima clearance on the request to receive. Confirm the flight level. Flight level 390, American 90. 390, okay. I will check your flight plan route. I don't have your flight plan yet on my seat. And I will call you again, okay? Okay, I understand you want me to call you back maybe in 15 minutes. Vitorinho e Juliette, no sol de Salvador 46, autorizado backtrack, reporte antes de ingressar a Taxi Oscar, tem um tráfego prosseguindo para o ponto de espera. Uhum. 5811, decola aos 46, controle agora em 198, bom voo. 198, bom dia, Web 5811. Bom dia, sendo identificação, chegada a Mari, desce para 4 mil pés, 104 é altímetro. 4 mil pés, 104 está full, aliás. Foi, bom dia, Web 5811. Trip 5414, completa a LSX-Way, chamando Torre 18306. Patrick, and stand by to copy. Okay, and plan on the 2K departure and leave about the American 980. Minha Zé, Nadael, 589. 14299, passa 170, chame Centro Recife. 13325, alterno 251. Pronto para a decolagem, Alfa Vitor Juliette. 192, pode guardar, Elda, presente. Tá, correndo. Número 2 em chegada, mantendo o perfil, o voo 1922. Marcelo, tempo, 982. Tio Romeu Oscar, o controle, prossiga. A gente tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 109. Gente, livre pouso, trip 5414. O 5414 foi reportado pelo Gol que pousou anteriormente, que a 500 pés ele perdeu o glide, ficou só no localizer. Poderia observar a situação? É, tá sem lag, sim. Gente, se tiver alguma anormalidade na aproximação, o senhor reporta, ok? Tá sem glide aqui, tá? Ah, já tá sem glide, é isso? Tá sem glide. Gente. Chama 5401 nos responde. 110 graus com 10 mais. Obrigado. Bravo Delta autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. São as aeronaves para aproximação ILS, pista 10 de Salvador. Tivemos a indicação aqui no acoplamento do glide loop inoperante, ok? Vamos considerar só o lock. Então, a partir da presente, estamos acionando a nossa equipe técnica aqui para checarmos o auxílio. Bom dia, tarde de Alfa Juliette, remota 1-4 do Pátio Principal. Alfa Juliette, principal 1-4. Uva Ratatama, confirma o meu lado. Alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Mantenha a pluma de Paripe. Mantenha a meu. Subrestrito ao 340. 5811. 340, 5811. A 3662, prossiga para 2000 pés, reportando no localizador. 3602, corrigindo. Para 2000 pés, reportando no localizador. 3602, 2000, reportará no localizador. 01, PUS, é acionamento na posição para seguir o suspeito. Autorizado, chame para o PUSH, acionamento 361. Camarão, obrigado. Dezenove oito, bom voo. 198, até a próxima, 8. Alfa Vitor Juliette, batalhão da pista 1 no set. Alfa Vitor Juliette, para tocar a mentira em Veracruz, no meu pé, corredor Axé, reporte o Fora da Barra. Afirmo, para toque arremetido em Veracruz, pelo corredor Axé, no meu pé, reportará no Fora da Barra. Meu Índia November Alfa, bom dia, confirmando, seria o corredor forte por 20 milhas. Então, um corredor forte, até 20 milhas, 1 mil pés. Decolagem da 17, curva esquerda. Controle 119 decimal 8, a torre 118 decimal meia dúzia e aciona 0171 no transponder. Chame Centro Recife 133-25, alterno 251. 6250, acelera a identificação na chegada Mari, desça para o 050. Autorizado, chama o táxi, 631 no Nacional. O quilo romeótico prossiga com proa da rotatória, chamando torre 18 desse momento. Proa da rotatória 18-6. Torre, bom dia, o quilo romeótico passando tarifa. Quilo romeótica, o ajuste 10, 14, reporta vertical da rotatória. Passa ali na rotatória romeótica. Utilizado no localizador, o TAN 3602. Glide, poderia checar se quando receber, se recebe o Glide? Negativo, Glide. Gente, 362 grato, ILS 100 Glide, chamando torre 118, decimal 6. 86, 3602. Colagem da pista 17, vento 100 graus, 10 nós. O 1982, desça para 2000 pés e ele é sem glide, reporte no Walker. Reportaria no Walker, 1982. Guarda 3002. November Alpha, bom dia, livre acionar no pátio 4, chama pronto para o táxi. Oi, só para informação, quilômetro número 3 para pouso. O Oscar vai aguardar a avaliação, tenho duas aproximações para a pista 10, dependendo da situação aí posso encaixá-lo como número 2 para 17. 7. Sete. 3602, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Tem livre pouso na 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 3602. O quilo romeótico, ingresso final da 17, reporte 2 milhas, cabeceira 17, quilo romeótico. Ingresso na final da 17, reporte 2 milhas, se encaixando com o número 12, quilo romeótico. Juliette, Bravo Delta, decola de Salvador, 57, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, Papatão, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, contato, radar na decolagem, suba 100, saída Coral. Bravo Delta. Entrando o localizador, voo 9282, Camboja. Copiado? Completa a IAS sem glide, chamando torre 118.6.192. 982, obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Confirme apenas o pátio que se encontra e a pista que decola. Sente um minuto em cópia, por gentileza. Voo 92, ciente, continua a aproximação, número 2 para pouso, pistão no zero, aguardando informação de pista livre. Aguardando, voo 982. Me apenas, pro AB? 165. 165, ciente, está se autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pistão no zero. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, dúzia, o ajuste no zero, no 4, com voo. Obrigado, Indy Alpha, de 2 milhas do quilômetro. Ciente, avistado, autorizado pouso na 17, vento 120 graus, 109 quilômetros, Romeu Asco. Tudo pouso na 7, Romeu Asco. Autorizado táxi até o ponto de espera da Asca, o índio não lembra. No solo, 1200, direita ali, fora e chama 121, décima 9. Direita na Eco 219, 3602. 90 da Trip, bom dia, precisa? Tá cedo, mas se puder coordenar pra gente Petrolina, conforme, e confirmar a subida prevista. Na saída prevista é a Momo, porém ainda não possui o plano no sistema. Assim que obtiver, eu vou checar aqui com a sala e assim que obtiver, estarei copiando, ok? Muito grato. Solo, bom dia, TAN 3602, livrou na Eco. TAN 3602, bom dia, táxi via Alfa Juliette para o 07. Alfa Juliette para o 07, 3602. 00 graus, 10 mais. Livre pouso para Gol 18982, obrigado. Quilômetro Oscar Solo 01, livre táxi até o Pato 5, bom dia. Para Sierra Juliette do Lutango, nível 1900, decola da 17, curva direita no perfil da saída Gole, Eval e após direto destino. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5407 no transponder. Observe o tráfego final da 10 após a passagem a linha e mantém cabeceira 10, 6311. Após a passagem de tráfego, mantém a 10. Decolagem, bom voo, ajuste no 0 no 4, mais toque para a terra. No meu país, para tocar a mente Vera Cruz, frequência livre para a coordenação Juliette. América 9, Red, Red, copy. O Papa Tango, meu Papa Tango, ok? Alfa, Red, Red. Uno 982, solo 02, direita 121, décima 9. 219, direita, obrigado. América 9, Rio, Salvador Ground. Salvador, bom dia, Golfo 982, livrou meu filho. Golfo 982, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05, obrigado. American Nine, Júlio Salvador Ground. 25, prossiga para 2000 pés. Está autorizado o ILS X-Ray. Agora voltamos com a indicação do glide normal. Por gentileza, cheque ao estabilizar se recebe o glide. 6250. Atenção, 250 desce para 2000 pés. Vai checar o ILS 62. Decola 05, controle agora 19-8, bom voo. 19-8, cara, bom dia. Senhor Salvador, Xané 6-3-1-1. 6-3-1-1, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, da El, a possibilidade após 2000 da proa direto de Vida, senhor. Ativo após 2000 direto lisa, está autorizado 6-3-1. Exato. Tia Vitor Charlie Eco, contato radar estabelecido na posição coral, nível 090. Prossiga direto ITAP, sem chegar executar a chegada MAR, direto ITAP, reportando de áudio descida, Vitor Charlie Eco. Nível 200. Está no viagem de vida? E 5490 na escuta do solo? Tio, no ideal, desça ao 050, Vitor, te alevo. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, aí no Lavão Moral. Salvador Grau. Sim. 5490 na escuta do solo. Avisou no localizador, acionar 6250. Completando o ILS, estou aguardando o full ILS. 7-6-2. estabilizou no ILS 62, sem zero, aparentemente o glide normal. Ok, grato pela informação, comandante. Completando o procedimento, chamando torre 18 decimal 6. Torre 18 decimal 6, Dusa 62, sem zero. Felipe 5490 na escuta do solo. Chanel 6250, passo externo baixado e travado. 6250, tem livre pouso na 10, vento é de 190 graus com 10 nós, Ocean. Livre pouso 190, Chanel 6250. Autorizado Petrolina, nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Albo e após direto Petrolina. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5446 no transponder, é o trip 5490. Autorizado 200, conforme, decola 10, esquerda, Momo, Albo, após direto. 198, 5446. Momo, Albo e após direto Petrolina, 5446 no transponder. Reporte pronto para o espectacionamento na remota 14, é o trip 5490. Confirme? Pode comprar um vento? 100 graus com 9 nós, Ocean. É, é 2, então. Way takeoff, runway 10 and left turn at the takeoff. Cuca departure and Aracaju transition. Salvador departure frequency 119.8 is call code 5441. Okay, American 980, clear to receive seat, flight level 390, upper whiskey 58, departing runway 10, left turn after departure on the cocoa departure, a little bit transition, and 5441 on the squawk, yeah, clear to get the frequency. 119.8, American 980, roger. Okay, left turn at the takeoff, runway 10, and Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Caju transition, Charlie Alpha Juliet Uniform transition, okay? American 980, report ready for startup and push gate 11. Puka, are you ready for, ready for push startup from gate number 10? And yes, that was a left turn at departing runway 10 on the Puka departure. Papa Uniform Charlie Alpha and the Alpha Romeo Uniform Transition, American 980. Polo Salvador, bom dia, Chanel 6250, pronto. 6250, da Chanel, bom dia, TFB Alpha,